가 서 왠지 há lugar de refrigério, 왠지 há lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há lugar onde eu ouço é o teu espírito. Há lugar.